innamorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mais pecadores, por nós rogai. E o nosso amor perdoar. Bendita sois por todo bem que me fizestes, e abençoai o amor que destes para mim. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém, que seja assim até o fim. Ah.